Ata número 17. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010 da legislatura 2009-2012, 17ª sessão plenária. Ao 25º dia do mês de maio de 2010, às 19h20, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Antônio Adir de Lara, Edilson Vaz, vice-presidente; Aguinaldo Fugêncio de Jesus, Adelir Castilho Maldaner, Fabrício Duarte Louca, Ângelo Américo Branco Chimim, Olga Stosk, primeira secretária, e Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou a leitura do texto bíblico e da ata da sessão anterior, que foi aprovada com ressalva pelo vereador Carijó. Em seguida, o senhor presidente iniciou seu expediente da mesa. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 99 e 100/2010, do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus. O vereador Aguinaldo solicitou a inclusão de pauta do projeto de lei número 19/2010, aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente anunciou seu expediente do plenário, do qual fez o uso da palavra o vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Parabenizou o tenente Cubas pelo título de campeão mundial de Jiu-Jitsu, homenageado pela Câmara de Guarapuava. Comentou que o deputado Kelsey iria trazer para Pitanga uma UTI e agora virou UCI. No último pronunciamento do prefeito na Rádio Pitanga, este se exaltou falando em desmascarar o Gasparzinho e mostrou documentos que conseguiu a região administrativa para Pitanga. Mas o orador nunca ouviu que o deputado Artagão tenha algo a ver com isso. Entrou nesta casa um projeto para baixar os valores, somente após a entrega dos carnês foi verificado a loucura dos valores cobrados. Lembrou que quem conseguiu o corpo de bombeiros para Pitanga foi o ex-vereador Luiz Matos, que semana passada o vereador Carijó solicitou ao Executivo para que tentasse baixar os valores cobrados no IPTU. Falou que a cobrança da iluminação pública é cobrada na conta de luz. No IPTU é cobrada a coleta do lixo, o bombeiro, imposto predial e territorial. Que o presidente Aritana não precisou votar, pois seu voto seria feito se desse empate à votação. Perguntou se o IPTU vai gerar emprego. Edilson Vaz comentou que a rádio comentou da rádio que comenta seu nome e não coloca o seu pronunciamento, que a taxa do IPTU não subiu 100%. Foram as taxas de bombeiro e do lixo que colocadas no carnê, acarretando esse aumento. Deixou claro que daqui a um ano e meio não saírem obras com o dinheiro da cobrança do IPTU, cobrará do prefeito. Que este locutor foi vereador e presidente da Câmara, mas se fosse tão bom, teria sido reeleito. O povo deu a resposta para ele nas urnas. Perguntou se alguém ouviu a Rádio Poema falar dos deputados Artagão ou André Vargas. Eles são deputados do prefeito e conseguiram o Centro da Juventude, Centro de Eventos. Mas a rádio se calou do escândalo da Assembleia Legislativa. Fabrício Duarte Louca parabenizou o time de futsal de Pitanga pela vitória contra Corbelli e da transmissão da Rádio Pitanga, e que o aumento do IPTU será utilizado de contrapartida nos projetos que são executados, que serão executados no município, citando como exemplo a Big Frango e os asfaltos da Pitanguinha. Adiantou uma conversa que teve com o prefeito, pois houve um erro de cobrança no IPTU e dá tempo para corrigir com desconto de 40% a 50% no valor cobrado e a taxa do bombeiro, que irá cair 70%. comentou da sede administrativa que será instalada em Pitanga. Agnaldo Vujenski de Jesus. Comentou que somente parte do que é falado na tribuna é colocado no rádio. Que a maior parte dos políticos pensa em manter-se no cargo, saindo candidato à reeleição até perder. Ninguém explica como foi a base para chegar o valor cobrado no IPTU. Pois, se explicado, fará com que o valor seja atendido. Entendido. Alguns tentam explicar por que votaram a favor ou contra e também por que não votaram. Houve erro na emissão de vários carnês do IPTU, que estão sendo corrigidos. Por várias vezes, esse locutor, que já foi vereador, utilizava o carro da Câmara como particular nos fins de semana, que o município precisa de recurso para manter o corpo de bombeiros no município. O prefeito errou. A assessoria errou quando a Secretaria da Cidade fez o estudo e afirmou que precisaria de 415 mil para manter o corpo de bombeiro e hoje está sendo diminuída para 115 mil. Confirmou que a Big Frango virá para Pitanga, através da Associação de Município. Pitanguinha vai ter asfalto, mas é necessária a contrapartida do município, que tem somente 10% dos recursos da prefeitura, que são utilizados na maioria das secretarias. Quando esteve na Rádio Poema, cortaram o seu microfone. Só colocam no ar o que eles queriam. Comentou que entraram com o pedido de redução de 70% na taxa do combate a incêndio. Nós queremos o asfalto da Pitanguinha. Andar de cabeça erguida na Praça do Redondo, depois de sua revitalização. Que nossos filhos não vão embora, mas não queremos pagar impostos. Aqueles que acharem os seus valores estão abusivos, que procuram o Luiz Lubacheski na prefeitura para verificação. Deixou uma pergunta para a Rádio Poema. Do porquê não colocam na sua página como está estampado os jornais, fantasmas assombram o interior do Paraná. Por que não colocam a fala do Ministério Público, que é imparcial? Está encontrado várias irregularidades na Assembleia. Antônio Dirdelar convidou a todos para uma palestra sobre aposentadoria no Sindicato Rural, dia 27 de maio, às 14 horas. Parabenizou o time Pitanga Futsal pela vitória contra o time de Corbélia. Solicitou ofício de pesar para a família do senhor José Ferreira da Silva, Nene Fagundes. Comentou que o Código Tributário não tratava somente do IPTU, quando foi votado, contemplava todas as taxas de impostos do município. O orador ficou satisfeito com o comentário que o vereador Fabrício fez nesta casa, que alguns impostos e taxas serão reduzidos. Adelir Castilho Maldani relatou que está contente com a sua luta, não tenha sido em vão, já comentou a gerar resultados a quem ganha, e quem ganha é a população que representa. Agradeceu a Rádio Poema pela sua cobertura. Se não houvesse divulgação, nada aconteceria. Que já foi convidado pela Rádio Pitanga, mas não compareceu. E que todos os vereadores já foram convidados pelas duas rádios e somente alguns compareceram. No seu entendimento, se a prefeitura não recebeu ainda, então não é renúncia de receita e enviou uma redução de forma de desconto. Que a Big Frango é bem-vinda ao município, pois irá gerar aproximadamente 100 empregos, mas tem empresas como a Manchur, que gera 33 empregos. A Olaria Finato, que gera 22 empregos. E outros. Para alguns, nós damos e para outros retiramos.

da ex-vereadora senhora Luísa Maria Nunes Ferreira, pelo seu falecimento ocorrido recentemente. Requerimento número 104/2010 do vereador Antônio Adir Delar, requerendo o envio de ofício a Brasil Telecom, solicitando a restauração de um aparelho telefônico tipo orelhão, localizado na localidade de Borboleta Abaixo, perto da Igreja Ucraniana. Requerimento 105/2010 do vereador Antônio Adir Delar, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento de aproximadamente 300 metros na propriedade do senhor Sidney Melo, na localidade de Borboletinha, pois o mesmo é produtor de leite e necessita retirar a produção. Requerimento número 6/2010 do vereador Antônio Adir Delar, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando melhorias na estrada que liga a propriedade do senhor Marcos Alensky, situada em Lagoa Verde, com aproximadamente 2 quilômetros, passando também pela propriedade do senhor Terêncio de Paula Soares. Requerimento número 107/2010 do vereador Antônio Adir Delar, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando melhorias na estrada que liga Pitanga, Arroio Grande dos Copac, fazendo melhorias na ponte que liga a propriedade do senhor Raimundo Souza dos Santos. Tal pedido justifica-se pelo transporte escolar e escoamento de leite. Requerimento número 108/2010 do vereador Antônio Adir Delar, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando reparos na ponte do Quarteirão Aparecido, margem esquerda da estrada, ligando a Borboleta Anjo da Guarda. Requerimento número 109/2010 do vereador João Edival Aramona, requerendo o envio de ofício à Copel solicitando a doação de 2 postes de 9 metros ou superior para a Associação da Comunidade do Patrimônio dos Cajos para instalação de equipamentos de internet naquele lugar. Requerimento número 110/2010 do vereador Ângelo Américo Branco Chiminho, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento aproximadamente 5 viagens de cascalho na linha Cantu Estrada para Rio Quieto, onde já houve a vistoria pelo senhor secretário e prefeito. Já tem disponibilidade de cascalho para o feitio do serviço. Pedido de informação. Número 6/2010 do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Com relação ao contrato realizado com o Banco Itaú, favor encaminhar cópia do processo licitatório de concorrência pública número 3/2010. Qual a destinação que será dada ao valor recebido pelo município proveniente deste contrato. Correspondência recebida. Da Escola Reinaldo Nunes Ferreira, convite para participar da festa junina, que será realizada no dia 5/6/2010, a partir das 13 horas, na Escola Reinaldo Nunes Ferreira. Da UVEPAR, ofício circular comunicando a mudança de nome de UVEPAR para ACAMPAR e solicitando a aprovação do projeto de lei autorizando a filiação da ACAMPAR. Do Ministério da Saúde comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Saúde Bucal no valor de R$17.200. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde, no valor de R$6.111.56. Estas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Devido aos requerimentos apresentados, encaminho os projetos de lei para as comissões. Senhor presidente, só uma parte. Eu vou pedir para que seja trancada a tramitação do projeto de lei ordinária número 5/2010. só para não esquecer, é só não tramitar hoje, então. Me permita, é um tipo de cidadão benemérito em razão da concessão de alguns benefícios pelo governo do Estado e por demais integrantes, não só do Poder Executivo, tanto estadual como municipal. Eu defiro o pedido do vereador Aguinaldo para retirada. Passamos para os pedidos do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso. Está livre o uso da palavra, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereador Olga, vereador Bassani, vereador Aguinaldo, vereador Fabrício, vereador Adir, vereador Meco, vereador Edilson, quero saudar a imprensa que aqui está presente, Rádio Pitanga, Rádio Poema. Vocês têm a imprensa escrita também, estão aqui presente. Agradeço a presença, prazer a presença de funcionários municipais, se encontro aqui. E uma saudação muito especial. Essas pessoas que estão aqui presentes hoje, nessa noite, pessoas jovens e pessoas um pouco menos jovens, mas estão aqui nesta noite. Se deslocaram de suas residências numa noite fria, do inverno que está se aproximando, vieram aqui nessa noite. Eu sei perfeitamente por que vocês estão aqui hoje. Vocês estão aqui hoje porque não estão contentes com aquele carnezinho que vocês receberam. Tenho certeza disso. E os demais colegas aqui também sabem que vocês estão aí e que não estão contentes. Eu quero dizer a todos vocês que infelizmente hoje uma lei aprovada, foi aprovada, o prefeito mandou, teve uma coragem monstra de mandar aqui para nós, e ele foi aprovado aqui nessa casa. Então é uma lei hoje. Há uma esperança de mudança, e eu espero que isso aconteça, que reduz esses valores, para que o cidadão pitanguense não fique tão assustado por muito tempo. É claro que o Parque São Basílio está aqui hoje. Na verdade, vocês estão representando a população do nosso município. Porque não é só do Parque São Basílio que estão descontentes. É de todos os quatro cantos do nosso, da nossa cidade. E também do interior. Infelizmente, foi aprovado. Como eu falei, agora já é uma lei. E nós, vereador Adir, vereador Meco, vereador Carijó, que votamos contra, o presidente não votou, nós estamos aqui para assinar embaixo para qualquer coisa que possa reduzir os valores. Não tenho dúvida disso. Porque nós fomos voto vencido. E vocês já sabem disso. Porque a população nossa, eu já falei aqui nessa tribuna, que o nosso cidadão, toda a família gasta, em média, é normal gastar um botijão de gás por mês, é a luz, a água, farmácia, todos nós gastamos. Eu duvido uma família que não gasta em farmácia. E mais, quando vai para o mercado, e é se vestir também, é calçado, é crianças que pedem coisas, não é fácil. Eu sempre digo e me coloco do lado de lá. Aquela pessoa sempre começa um problema seríssimo. Começa, em primeiro lugar, aquela que está desempregada. Segundo, aquela que ganha menos do salário mínimo. Daí vem aquela que ganha o salário mínimo. E é uma sequência. É pesado. Não é fácil. Por mais que queira pagar, mas não tenha condição de pagar. Eu não vou citar o nome, mas aqui na Câmara compareceu pessoas que têm que pagar mil e poucos reais, que parcelaram já, PTU atrasado, e vem pedir para auxiliar para pagar a luz. Imagine, se a pessoa não tem dinheiro para pagar a luz. E como é que ela vai pagar os impostos? Vê a dificuldade. A gente se coloca no lado de lá, a gente sabe que é difícil. Porque eu não acredito que a pessoa venha aqui procurar um vereador, pedir para ajudar a pagar uma luz, uma água, só para vir pedir. Eu acredito que ela vem porque ela está sentindo uma necessidade terrível. Porque não tem para cumprir aquele compromisso e pode sofrer o corte da energia na sua casa. E eu espero que a iniciativa agora tem que vir do Executivo. Os demais vereadores, tenho certeza, vão fazer uso da palavra e vão falar. Eu quero dizer que a culpa maior é do Executivo. A Câmara tem sua culpa, sua parcela tem. Eu não vou aqui fazer uma coisa e dizer que não tem. Vou dizer que tem. Mas a culpa maior vem do Executivo. Isso, eu tenho certeza disso. Eu quero, senhor presidente, no dia 30 ocorreu um terrível acidente que vitimou a ex-vereadora dessa casa, a senhora Luísa Maria Nunes Ferreira, para a vereadora que exerceu o seu mandato nesta casa, eu e o vereador Meco, o vereador Aguinaldo, que são da legislatura anterior, sabemos da maneira que ela agia, que ela trabalhava sempre com honestidade, sempre defendendo também os interesses da população. Que muitos pitanguenses vão sentir muita falta pelo passamento que aconteceu no dia 30. A Luísa foi uma vereadora dinâmica. Eu admiro, como admiro todas as pessoas, pelo seu caráter, pela sua personalidade e aquilo que tem a convicção daquilo que almeja. Ela tinha, era muito temente a Deus. Quem conhece a Luísa sabe do que eu estou falando, sempre aconselhando as pessoas. É o lado bom que a gente vê no ser humano e que a gente admira e não esquece. Mas eu tenho certeza que hoje ela está junto com Deus e torcendo por nós pitanguenses. E já foi adentrado nessa casa, no mais sentido dos nobres pares, um voto de pesar aos familiares da Luísa Maria Nunes Ferreira. Eu quero também, senhor presidente, também teve o passamento no dia anterior do senhor Darcy Lima, uma pessoa muito querida, os pitanguenses, que coincidentemente eu fui, estava sendo velado na capela mortuária. Eu fui até na capela mortuária antes do almoço, quando estava ocorrendo a guarda na igreja presbiteriana, que a vereadora Luísa fazia parte. E vendo também as pessoas que estavam lá, que conhecia há muitos anos, o falecido Darcy Lima, que era o dono daquela cena ali, que vai no meio para a esquerda. Uma pessoa também muito querida, que também sofreu um infarto, um miocárdio, e faleceu no dia 29. Então, eu também queria solicitar, senhor presidente, e com a consciência dos demais vereadores, fosse enviado um voto de pesar, também um ofício de pesar, no passamento do senhor Darcy Lima para os seus familiares. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço, senhor presidente, já antecipando já também, e eu espero que em breve eu possa observar e ver os moradores do Parque São Basílio, que representa todos os moradores da nossa cidade, também vão estar mais contentes e mais animados. Obrigado pela atenção. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadores, muitos amigos aqui presentes. Rádio Pitanga, Rádio Poema. Eu queria iniciar até dando os parabéns para o vereador Adir pela quantidade de requerimento que o senhor faz. Não sabemos se vai ser resolvido, se vai ser pelo menos dada alguma resposta, pelo menos os nossos não vieram. Queria justificar até aqui um pedido de informação, qual foi lido hoje, entrará na próxima sessão para votação, em relação ao contrato realizado com o Banco Itaú, que nós tivemos no mandato passado. Eu quero explicar o motivo. No mandato passado teve podemos dizer assim, um benefício do Banco Itaú por fato de transferir as contas do município de Pitanga totalmente para os funcionários para recebimento para o Banco Itaú, com o benefício de um pouco mais de 500, 600 mil reais, o qual no mandato passado nós tivemos esses benefícios até direcionados para alguns setores da nossa, alguns lugares da nossa área urbana, como a Morada do Sol, Santa Regina, Guaraúna, qual seria feito calçamento. E nós tivemos, até estou fazendo esse pedido de informação, até peço para que os nobres pares votem a favor na próxima sessão, pelo motivo nós sabemos de que maneira vai ser usado esse dinheiro que está sendo oferecido, se é um cancelamento, se é novo contrato, aonde vai ser direcionado, o que o prefeito vai fazer com esse dinheiro? 700 mil reais. Eu acho que seria interessante para nós termos conhecimento. É claro que será usado pavimentação de ruas, calçamentos. Então eu queria justificar este, iniciar justificando este. Pedido de informação, faz favor, vereador. Inclusive, vereador, já foi feito um pedido de informação, também da minha pessoa, desse vereador, do aquele projeto anterior do ex-prefeito, ficou 88 mil na conta e não foi terminado. Nem no Conjunto Santa Regina, que parou, e também no Guarani, ficou parado aquele calçamento. E aquele dinheiro ficou destinado para gastar naquele serviço lá que foi uns 500 mil do Itaú, na época, nas contas municipais, dos servidores, para ser aplicado naquela área lá, sem custo para os moradores. Eu queria pedir, então, presidente, para que fosse até complementado com esse pedido, até com essa informação do vereador Carijó, para que seja revisto se foi usado todo o dinheiro, onde que foi esse resto de 88 mil reais, o qual foi feito já um pedido de informação, se já foi usado, se já foi concluído, se vai ser concluído ainda esse... Se o senhor me permitir, vereador Carijó. Pois não. Então, que seja complementado nesse pedido de informação, qual vai ser entrar em discussão e até votação, na primeira votação da próxima sessão, esse pedido de informação sobre esse dinheiro que possivelmente entrará nos cofres do nosso município. Eu também queria dizer que até na sessão passada, nós comentamos até com a... Quando a vereadora Olga esteve aqui na tribuna e disse para que os vereadores participassem, fossem visitar esse trabalho que está sendo feito da cidadania rural, no qual tivemos até uma discussão sobre a cidadania rural que participou lá no SUS, São Berto, que algumas pessoas ficaram sem essa cidadania. Mas eu acredito que ainda foi conversado com o prefeito, até o vereador Fabrício participou, e vai ser resolvido o problema lá no SUS. Não todo. Mas quem precisa, quem realmente está precisando, está desesperado, como ali no Cantu também. Eu fui visitar, vereadora Olga. Bom trabalho. Em alguns lugares que foram feitos o trabalho, o cascalhamento, realmente, vereador Aguinaldo, até fiz esse requerimento, solicitando que fosse feito o cascalhamento, 5 viagens, somente 5 viagens. E o prefeito teve lá na casa do Nestor Chavarém. Ele viu da necessidade dele também. O secretário de Agricultura, o qual eu liguei por várias vezes, inclusive no celular dele, liguei na secretaria e não achei. Como muitas pessoas já estão dizendo que várias vezes vão lá na secretaria e não acham, não encontro o secretário. Liguei no celular também. Devia estar trabalhando no interior, porque não atendeu. Só que chamou por várias vezes. Mas eu acredito que com esse requerimento, e pelo fato de ter conhecimento o próprio prefeito, a cidadania rural vai valê-la no Cantu também. Do mesmo jeito que valeu o pedido do vereador Fabrício, lá no Sul São Berto. Para concluir o que iniciaram. Até eu queria até dizer que esse requerimento é número 110, nosso aqui da Câmara. Eu queria até dizer para a dona Rose, o ofício que fizemos, a qual o vereador Adir, um ofício de gabinete, solicitamos a vigilância sanitária, a senhora sabe até o que é, e acredito que, na medida do possível, como vem a resposta para nós aqui para a Câmara, vamos ser atendidos. Mas, em conversa com o vereador Adir, até se for preciso, vamos até lá na prefeitura, e tentar forçar um pouco que dê certo. Hoje... Por favor, pode manifestá-lo. Não pode. Não pode, dona Rosa. O regimento da casa não permite. Eu queria também comentar um assunto, até me dirigir ao próprio vereador, nosso companheiro, vereador Fabrício, porque sessões passadas, nós tivemos uma conversa sobre um fato de um jovem que teve um acidente, jogando bola. Morcego, todo mundo conhece, faz parte do nosso time, representa ou representava. Eu digo representava porque até agora, faz 90 dias, mais de 90 dias, que ainda não fizeram nada para ajudar esse rapaz. Peço para o vereador Fabrício, só um minutinho, só o vereador Fabrício, já lhe passo a palavra. Porque em conversa com a família do morcego, o qual foi mandado para Arapongas, foi mandado para diversos lugares, Guarapuava, o qual foi até comentado que seria caro fazer a cirurgia do joelho. A família do morcego participou, ajudou com R$1.000. Adiantou R$1.000 para que seja feito com o cirurgião. Eu não vou dizer que tem um melhor, o outro pior, ou isso, aquilo, mas tem pessoas que têm uma fé num certo médico ou no outro, porque para uns ela podem ser bom, para outro pode ser melhor. E a judiação. O rapaz ainda não foi mexido na... Eu até conversei com ele hoje. Vamos esperar até sexta-feira, morcego. E se for preciso, vamos entrar com uma ação. Vamos entrar com uma ação, será que é na promotoria? Será que aí mexe com as coisas? Será que é só assim que a Quimpitanga funciona as coisas? Quando mexe com a promotoria? Faça favor, vereador Fabrício. O senhor pediu a palavra? Então, a gente fica um pouco triste, porque este atleta tem um futuro. São 90 dias que ele está parado. 90 dias. Mas ele está ganhando, ele está recebendo da prefeitura. Mas o trabalho dele, que é o bom mesmo, é participar, é jogar, esse tiraram dele, pelo menos por enquanto. Eu acredito que até sexta-feira alguma coisa vai ser resolvida. O duro que é o município que vai pagar. O duro que nós entraremos, ou ele mesmo entrará. Eu digo nós porque nós também temos que participar. Já que nós somos fiscalizadores, nós somos vereadores para fiscalizar. E na hora que o Pitanga ganhou aqui em Pitanga, todo mundo comemorou. É o nosso time. Ele joga no nosso time. Eu não podia deixar de falar quando o vereador Carijó até comentou sobre o IPTU. Isso é uma história, vereador. É uma história que nós tínhamos que parar de dizer IPTU, pessoal. Nós temos que falar sobre o Código Tributário. É o código inteiro, não é só o IPTU. Será que é só isso que nós temos que se preocupar? Tem muita coisa que está errada nesse código. Até por sinal, eu queria pedir permissão até, presidente, para eu ler aqui um ofício que veio para todos os vereadores. Se alguém não recebeu, não recebeu porque não quis. Aos senhores vereadores, a Associação Comunitária do Parque São Basílio, qual o vereador Carijó já se referiu, vem por meio deste, em nome de seus moradores, expressar o seu repúdio na questão do IPTU. Deste ano, mais de 100 pessoas assinaram. Entende que o aumento é incoerente com o nível econômico de seus moradores, uma vez que a maioria são assalariados, aposentados e pensionistas. O aumento abusivo é um desrespeito com a população, é um desincentivo para efetuar qualquer empreendimento. Entendemos que são necessárias muitas melhorias na cidade, porém, deve haver outras formas de arrecadação de verbas sem onerar demasiadamente os cidadãos pitanguenses. Solicitamos aos senhores vereadores, como representantes do povo, que se mobilizem e revejam o Código Tributário. Eu, até na sessão passada, o vereador Fabrício até nos passou uma mensagem que teríamos, de certa forma, uma redução de 40% a 50% no IPTU e 70% na taxa de incêndio. É claro que quando o vereador líder até se manifestou aqui, comentou que foi errado, erraram. Fizeram uma estimativa de um gasto de R$445 mil na taxa do bombeiro. Aí, graças ao Deus, alguém ou algum que se manifestou, foi falar e foram rever. Foram dar uma olhada no código. E foram dar uma olhada no gasto passado, do ano passado, do bombeiro, que por sinal eu quero mais uma vez parabenizar, que o nosso bombeiro esteve até ajudando, todo mundo viu, todo mundo sabe, dos acidentes que estão acontecendo aqui nas estradas, com pessoas de outros municípios, com nossas pessoas, em Vaiporã, Manaus Rio, os ônibus que bateram, o qual o pessoal do bombeiro fizeram um trabalho magnífico e gastam de 100 a 115 mil reais. Agora veio essa baixa, a qual está aqui, entrando para ser aprovada, e tenho certeza que vai ser unânime. Vamos votar a favor. É para baixar? Podem ter certeza. Quando o próprio vereador Carijó pediu para que fosse estudado e mais pessoas lá dentro da prefeitura tivessem um entendimento ou até uma conscientização melhor para estudar esse projeto e ver que realmente o que nós fizemos, vereador Adir, vereador Carijó, as emendas que nós fizemos não eram loucas, não eram erradas. É o que está sendo pedido agora, é o que está sendo falado, comentado agora, de certa forma, não claro, como era, como nós fizemos, uma tabela geral no código. Não somente em algumas coisas que vai lá na prefeitura e negocia. Erro, está errado, vamos baixar. Será que é para todo mundo que vai acontecer isso? Não, não é para todo mundo. Porque no sábado passado, o próprio prefeito disse no rádio que não vai ter baixa nenhuma, sim do bombeiro. Mas essas baixas, até ainda acredito, ainda tenho esperança, que o nosso colega Fabrício, em conversa com mais 4 vereadores que participaram da reunião com o prefeito, trarão hoje essa conversa, esse projeto, essa emenda que vai fazer com que o nosso IPTU, esse monstro, caia de 40% a 50%. Mas que seja avaliado também todo o código tributário, não somente o IPTU. Porque nós temos aqui, nós temos as pessoas da área rural, nós temos serviços aqui no nosso município que dependem. Dependem sim, porque muitas pessoas já falaram que se for dessa maneira vão fechar. Vão fechar suas empresas, vão fechar os seus comércios, porque não há condição. Não há condição nenhuma de ter um... Eu vou dizer uma coisa, isso vou ser bem sincero. Eu não vou pagar uma IPTU. E já conversei com pessoas da minha rua, que também não vão pagar. E eu duvido que o prefeito vai me tomar a minha casa, do meu vizinho e de outros vizinhos. E tenho certeza que muito mais ruas aqui em Pitanga não vão pagar. Eu queria finalizar dizendo, pessoal, que essa conversa nossa, meu pessoal, não seria... Por favor, nós temos um regimento nessa casa, infelizmente, não pode aplaudir, como não pode se manifestar, e já vem de tempo essa lei na nossa casa aqui, então a gente pede a compreensão de todos vocês. A gente sabe que é um momento difícil, então, por favor. E para concluir, presidente, eu queria dizer que... E para concluir, eu queria só dizer, presidente, presidente, a parte, senhor presidente, eu quero a gravação de tudo que aconteceu aqui dentro, porque eu ouvi uma palavra de um palhaço, de chamar de palhaço, vereador, aqui, eu sei por quem favor, que é. Vereador. Senhor presidente, estou pedindo. Vereador. Por favor, pessoal. Só não se manifesta, a gente entende a situação que já passou e... Só que é norma, a lei da casa, daí a gente... Quem é punido será eu como presidente. Mas entenda, ainda entendo todo você, mas não se manifeste, por favor. Por gentileza, pessoal. Vamos se conter, eu acho que... Vereador Meco, temos... o senhor tem mais 3 minutos para o senhor concluir. Por favor. Obrigado, presidente. Senhor presidente, até me permite? Me permite? Até para ajudar. Então, para ajudar. Se o povo quer se manifestar, quando acabar a sessão, se manifeste. Valeu. Obrigado, presidente. Eu acredito que... desculpa, vereador Carijó. Eu até... me fugiu até, mas eu acredito que na sequência das coisas que vão acontecendo, eu tenho certeza que muitos advogados aqui em Pitanga já estão se manifestando em cima de algo... Olha, deve ter, sinceridade, deve ter uma inconstitucionalidade em cima desse projeto. Eu acho que esse código, ele não está totalmente fechado, totalmente amarrado. Eu acredito que, em conversa com alguns advogados aqui na nossa cidade e outros de fora, já se interessaram por essa causa. E trarão novidade em breve, que fará com que isso mude. Se por acaso essa proposta de baixa de até 50% não venha a acontecer. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra, senhor vereador. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadora Olga, demais vereadores, a imprensa escrita e falada, público presente. Hoje, novamente, venho fazer o uso dessa tribuna, falar um pouquinho sobre o IPTU. A gente sabe que está a população... está, na verdade, com seus direitos, com as suas razões, né? E a gente está aqui, nós, como vereadores, tentar solucionar os problemas que estão acontecendo. Eu primeiro inicio também falar sobre a questão ao morcego, vereador Neco. Claro que o morcego, ele se machucou no campo. Mas uma coisa, o campo, ela tem o seu presidente, que sou eu, tem a sua diretoria, e o morcego se machucou no campo, então, na verdade, não tem a prefeitura, não tem nada a ver com a coisa. Quem tem a ver é o clube, Pitanga Sport Club. Tá? Então, eu, como presidente do Pitanga Sport Club, foi marcada a cirurgia dele para o dia 11/6/2010. Porque, na verdade, o Pitanga, Pitanga Sport Club é um time amador. E a dificuldade do amador é grande. Então, eu, como presidente, assumo a responsabilidade desse menino e já marquei uma cirurgia para ele em Guarapuava com o Dr. Heraldo no dia 11/6/2010, que vai ser na próxima sexta-feira. Porque, claro, que a gente tem vontade, mas a gente sabe como um time amador... não é fácil, e a cirurgia desse menino custa R$7.000. Então, tem o Pitanga, na verdade, com um grupo de amigos que vai arcar com essa despesa desse rapaz. Em questão, hoje, em conversa com o prefeito, a gente está vendo como eu vim na tribuna falar da... na sessão passada, sobre o valor do desconto. Então, o prefeito, ele está vendo o meio legal para ver esse desconto, né? Então, eu já adianto que esse IPTU, no valor, o vencimento, que vai ser no dia 7/6, ele vai ser prorrogado, tá? Para a gente ver os meios legais para ver sobre o desconto. Mas, posso afirmar à população, hoje, que esses vereadores aqui, vai ser reduzido essa taxa do combate ao incêndio. Essas que vocês estão no IPTU, aquele CI, o CI lá que é combate ao incêndio, ele vai ser reduzido para 70% do valor. Então, se tem o combate ao incêndio, o CI lá tiver, das pessoas que tiver R$100, ele vai cair para R$30. Então, esse aí eu já posso adiantar à população que, a partir de amanhã, já vai ter esse desconto na prefeitura. Então, a gente fala sobre o IPTU. Mas às vezes a população, a gente não tem coisas que a gente não é que não sabe, às vezes não é passado à população, não é passado ao público de Pitanga, para a população de Pitanga. Veja só, Pitanga hoje tem 7.900 casas, e dessas 7.900 casas, 2.000 casas são beneficiadas. Dessas 2.000 estão casas com terreno menor que 300 metros quadrados e casas com menor que 50 metros quadrados são beneficiadas. Os aposentados que têm uma casa em seu nome também estão livres do IPTU. Livre do IPTU, mas não da taxa, das taxas que tem. Porque no IPTU, na verdade, tem aquele... O I significa imposto. E o C são coleta do lixo e coleta ao incêndio. Então, na verdade, o aposentado, ele não vai se livrar dessas taxas, que é o combate ao incêndio, onde já vai ser derrubada hoje nessa casa a 70% do valor. Isso, essa taxa, e a taxa do lixo, infelizmente, não tem como, porque já foi na gestão passada, foi votada, sabe? E agora foi colocado. Porque antes, ela vinha na água. Hoje, ela está no seu carnezinho do IPTU. Tá? Então, o aposentado, na verdade, então, são essas duas taxas que tem que pagar. Na verdade, aí houve um erro. Na verdade, tinha que vir o IPTU escrito não IPTU, o aposentado, porque aquele lá, o aposentado pega, ele olha ali IPTU, e na verdade não é o IPTU que o aposentado está pagando. Ele está pagando o combate ao incêndio e a taxa do lixo. Então, naquele carnezinho, na verdade, não deveria vir o IPTU, deveria vir só o carnê explicando, esse informativo ao aposentado. Me permite uma parte, vereador? Toda, vereador. Vereador, só para ajudar a esclarecer. Da coleta de lixo, foi aprovado no ano passado, nós aprovamos esse pacote, esse código tributário foi aprovado no passado, porque tem a noventena para cobrar. No passado, mas nesse ano, nesse código tributário, do lixo do outro, da outra gestão, foi aumentado agora em 27%. Os vereadores aqui aprovaram 27%, do aumento em cima daquele do ano passado. Outra coisa, para ajudar a esclarecer, as casas de 50 metros até 50 metros imóvel, e o terreno não é de 300, é 450 metros quadrados. 300, vereador. 300 metros. O código... Vereador Adir, para ajudar a esclarecer... Nós aprovamos, nós entramos com a emenda, foi aprovado em 450 metros terrenos. Então, eu quero deixar bem claro que fui um que briguei. Pelos 450 metros e as casas 50 que tinham querendo aprovado em 40. Então, eu tenho certeza. Aprovamos terreno de 450 metros, com uma casa em cima, imóvel, de até 50 metros quadrados, estão dizendo. Obrigado. Quem ganha é um salário. Então, dessas 7.900, 2.000 casas são beneficiadas. Então, com o terreno de 450 metros, casas menores que 50 metros, aquele pessoal que mora, a gente chama de Ribeirinha, ao lado da margem do rio, também tem seu benefício. Né? É só procurar ir até a prefeitura e procurar os seus benefícios que vai ser atendido. Então, mais uma vez eu volto a frisar, em conversa com o prefeito, a gente vai ver os meios legais para ver esses valores de desconto. Pela parte, mas, toda, vereador. Não, o senhor disse que em conversas com o prefeito, se eu não me engano, agora, segunda-feira, essa semana, agora já começa a vencer os carnês. Vereador, acho que eu falei que vai ser prorrogado o pagamento. Então, no dia 7, agora não vai ter, vai ser prorrogado, porque nós vamos votar agora a taxa do lixo. Mas em quantos do, dias? Do incêndio, combate ao incêndio. Quantos dias é essa prorrogação? Tem alguma? Eu acredito que provavelmente seja um mês. Um mês? É, um mês. Então, a gente fala, eu sempre falo assim, a gente hoje, Aqui a casa está cheia, é gostoso, a gente vê, é bonito ver a população interessada sobre essa parte. Mas claro que a gente tem que pensar num todo de Pitanga e pensar grande. E hoje a população de Pitanga aqui está nos provando que é grande, vindo aqui, se manifestando, no bom sentido, como vocês estão. E a gente tem que pensar em Pitanga, né? Para ter essas melhorias, hoje aqui o Parque São Basílio está bem representado, tá, o pessoal está aqui, a gente vê. Então a gente tem que pensar grande, a gente tem que parar de ser pequeno. E acredito que o prefeito também quer, os vereadores também querem, a gente pensar grande, a gente quer um Parque São Basílio bonito, com calçamento, uma rua boa, com iluminação. Então, claro que tudo isso aí a gente tem que ter uma contrapartida, a prefeitura tem que haver, sabe? Então, agora nós vamos brigar para essas taxas, a gente vai lutar para essas taxas e torcer para a Pitanga ser um município grande e pensar, porque a gente está cansado de ouvir. A gente abre os jornais, você vê Pitanga, o IDH mais baixo está em Pitanga. A gente vê falar no corredor da fome, né? Eu acho que está na hora de a gente pensar um pouquinho, pensar grande, pensar positivamente, e vocês estão aqui hoje pensando nisso aí, pensando numa cidade melhor, e nós vamos fazer isso aí. Nós vamos fazer uma cidade melhor. Aqui hoje a gente está trazendo, Pitanga está, o prefeito correndo atrás da Big Frango, que Pitanga vai ter quantos empregos para essa cidade. A sede administrativa para o município de Pitanga, isso aqui, gente, isso aqui é o avanço maior que Pitanga vai ter dos últimos anos. Com a Big Frango e com a sede administrativa, olha, Pitanga vai, eu falo, Pitanga vai dar uma alavancada excelente, vai gerar melhor emprego, porque daí nós vamos parar de ser o DH mais baixo do Paraná e o corredor da fome. Me permite uma parte? Toda, vereador. Vossa Excelência, eu quero só ajudar também. Pitanga não é DH mais baixo do município do Paraná, não. Tem um dos DH mais baixo. Então é um, mas tem muitos, muitos mais baixos que nós aí. Mas o corredor da fome é passado pelo Paraná aqui, né? Nós somos um grande produtor da linha. Então, é nessa forma. Então, hoje eu vim fazer o uso da tribuna para falar isso para a população. Meu muito obrigado e obrigado pela presença de todos. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, a imprensa, Rádio Pitanga, Rádio Poema, temos a felicidade de vê-lo representado aqui através do Paulo Wolff. Os órgãos aqui representados e constituídos no município de Pitanga, enfim, toda a população pitanguense dos variados bairros do nosso município, que aqui se fazem presente, aos servidores públicos dessa casa, as pessoas que nos acompanham pelos meios eletrônicos, não tenho dúvida que não é, nenhum demérito para nós, vereadores, nós cinco, eu diria, a presença de cada um dos senhores aqui, de forma alguma. E que as vaias e os aplausos também, senhor presidente, eu entenderia que esse regimento interno precisaria ser mudado, sim. Eu acho que nós devemos estarmos preparados para receber as vaias, mas, de repente, também para receber os aplausos. E que aquelas pessoas que realmente ficam incomodadas com as vaias ou com os aplausos demonstram que realmente não estão preparadas, de repente, para exercer este cargo. Eu já fui aplaudido, mas já fui vaiado aqui, e nem por isso mudou a minha posição e vai mudar. Agora, a discussão tem que ser sempre educadamente. Não é chamando nenhum de palhaço aqui que vai fazer resolver. No grito não resolve. No grito não resolve. Nós vamos resolver no diálogo, na conversa, na discussão. E quando a senhora, dona Roseli, chegou aqui alguns minutos antes da sessão, que a senhora pediu para adentrar aqui dentro, e eu pedi também para que a senhora chegasse até aqui, quando a senhora retirou seus carnês aqui, e eu comecei a analisar seus carnês e fiz o cálculo de um dos carnês da senhora, que de R$ 238 vai cair para praticamente R$ 150, com 20% de desconto e mais aquilo que nós vamos aprovar hoje. E naquela oportunidade, a senhora ainda pedia que queria calçamento lá na sua rua, queria que resolvesse o problema do lixo lá. A cobrança da senhora é legítima. Acho que a senhora tem que fazer isso mesmo. A senhora está contribuindo, então tem que cobrar. Agora, eu tenho falado insistentemente aqui. Talvez algumas pessoas não queiram ouvir. Algumas pessoas, talvez, não estejam preparadas para discutir toda a matéria na sua amplitude, não. Talvez, aquelas pessoas que, de repente, são formadores de opiniões, também não queiram transmitir às demais pessoas aquilo que realmente está acontecendo e aquilo que pode acontecer. Mas a gente também tem que entender isso, faz parte, na verdade, da nossa democracia brasileira, e a gente jamais vai se colocar na oposição desse fato. Agora, quando eu falo aqui a todos vocês, nós queremos estrada no interior. Nós queremos uma cidade mais limpa, uma cidade mais organizada. Nós queremos que nossos filhos fiquem aqui em Pitanga. Nós não queremos que vão para Santa Catarina. Quando nós dizemos que nós queremos um comércio de Pitanga forte, é porque nós queremos que Pitanga realmente seja forte. Quem tem comércio aqui sabe que grande parte da população hoje busca Guarapuava e busca Ivaiporã. E quando o prefeito agora, através do deputado Artagão, através do Pessute, conseguiram para Pitanga a criação da região central, região administrativa, quando adquiriram para Pitanga o campus universitário da nossa faculdade. Só para falar do campus, isso vai significar para Pitanga, quando do término desses cursos, praticamente 500 mil a mais de receita todo mês. São 400 mil para bancar o Unicentro hoje. Até que termine os cursos, o município vai ter que bancar. Provavelmente a próxima administração já fica livre. São 400, além de outros gastos, isso significa quase 500 mil a mais para Pitanga. Pitanga hoje, de uma receita de 100%, gasta 51, 52 com folha de pagamento. Gasta 25 com educação, nós vamos para 76, 77%. Mais 15, nós vamos para 90%. Aí sobram 10% da receita para você gastar com Secretaria do Interior para fazer estrada, Dante, para cascalhar as estradas, para melhorar a cidade, para pintar a cidade, para fazer calçamento nos bairros. Isso sem falar na promoção social, sem falar na Secretaria da Indústria. É inviável administrar Pitanga dessa forma. Você pode administrar sim, administrar folha de pagamento, aquilo que é possível com esses recursos. E você fica sujeito sim à mendicância junto aos governos do Estado, junto ao governo federal, para que mande as migalhas para nós aqui. E é isso que eles fazem. Quando nós pegamos a Gazeta do Povo, de hoje, e vemos o que está acontecendo com o deputado de Pitanga, Paulo Wolff, Alexandre Cury, se você pegar na primeira página lá, que se aliaram numa tal de bolsa, bolsa de licitações e leilões, onde participavam nos variados municípios de licitações, e que agora se retiraram dela. Quando um taxista, nas folhas 16, quando um taxista fala que foi cabo eleitoral do seu Alexandre Cury, que recebia R$700 por mês para trabalhar, isso foi declarado, e que era funcionário do mesmo na Assembleia Legislativa do Paraná e ganhava R$17,5 mil por mês, mas que só pegava R$800. Isso realmente não falam. Não falam. Quando estampam na página da internet, da página eletrônica da Ad Poema, os monstros, Aguinaldo, Fabrício, Dirceu, Batatinha e o prefeito, poderiam também colocar os fantasmas lá. Uma parte, vereador. Sim. Eu só queria fazer uma observação. O senhor, toda vez na sessão passada, o senhor falou que estampam os monstros, vereador Aguinaldo. Ah lá, vereador. Eu acho que o monstro que todo mundo falou, inclusive essa palavra saiu do vereador Carijó, que o monstro mesmo é o Código Tributário. Agora, se o senhor quer dizer que o senhor é monstro por ter aprovado, aí é outro problema. Mas aqui foi falado em monstro o Código Tributário. Sim, eu não estou falando aqui. Eu não estou falando aqui. Mas se Vossa Excelência abriu a página, se Vossa Excelência já abriu a página da Rádio Poema, não abriu, né? Então, Vossa Excelência, mais uma vez, fala sem conhecimento. Se o senhor, Vossa Excelência abrir lá, o senhor vai ver um monstro bonito lá. E abaixo, esses vereadores, não há problema de pôr e de falar também. Da minha parte, não há problema algum. Mas eu queria ver a imparcialidade dessa imprensa. Eu queria ver colocar isso lá, Paulo Wolff. Eu sei que amanhã vão bater, mas fiquem à vontade. Se acha que eu tenho qualquer tipo de receio? Já fui batido no mandato anterior, vereador Caijó, nós éramos companheiros. Mas as pessoas que nós estamos indo na casa explicando, estão entendendo sim. Eu sei que não é interesse, na verdade, colocar isso, até porque é o patrão de vocês. Mas o Paraná inteiro, dia 8, na parada que vai ter no Paraná inteiro, que a Ordem dos Advogados vai fazer, e que os órgãos constituídos, totalmente imparciais, vamos ver se vão participar realmente, porque aí sim vão mostrar que o interesse é como um todo, e que o interesse não é só com um ato isolado. Agora, quando nós estivermos aqui e vamos ter a sede administrativa de Pitanga, vai acabar pessoas circulando para Guarapuava. É eles que virão para cá, é Laranjal, é Mato Rico, é Santa Maria, e o comércio vai se fortalecer porque vão ficar aqui. Mas isso ninguém vai falar. Na cidadania rural que está sendo feito com escasso recurso, que vai ser feito em todas as localidades, sem atender, é claro, a todos 100%, porque isso é impossível, ainda que nós tenhamos abundância de recurso, nós não conseguiremos fazer de forma alguma. Vereador, mais 3 minutos, por favor. O senhor encerrar o seu... Então, só para resumir a todos, nós teremos aqui hoje a aprovação de um projeto desses 5 vereadores que foram atrás, para reduzir, não estou querendo aqui aparecer de forma alguma, isso para mim realmente não é o que vai interessar, e se eu terminar aqui tiver vaias, é um direito de cada um, eu vou recebê-las tranquilamente, e vou absorver, para tentar realmente extrair disso de repente alguma coisa de bom que eu possa utilizar no meu dia a dia. Mas é impressionante, na verdade, que algumas pessoas não querem entender. E estas pessoas que não querem entender, e que estão só pensando no eu, realmente fica difícil de discutir com cada uma delas. Mas aquelas que quiserem discutir o Código Tributário aqui, dentro dessa casa, que quiserem discutir o escândalo do Estado do Paraná, que aí sim, o dinheiro do IPTU pode estar saindo do bolso de vocês, mas é para investir aqui nessa cidade. E o que está acontecendo de milhões e milhões no Estado do Paraná, com o seu Nelson Justo, presidente da Assembleia, com o nosso deputado Alexandre Cury, que eu votei para ele, isso não se fala. Isso não se fala, que não interessa. Inflamam as pessoas para que venham aqui. Inflamem para que no dia 8 vão também nessa parada pela moralização da Assembleia Legislativa do Paraná. Façam isso, Paulo Wolff. Faça isso. Eu vou escutar a Rádio Poema amanhã para ver se realmente você vai ser totalmente imparcial. Eu sei que Vossa Excelência, de repente, não poderá fazer isso, porque é um funcionário da casa, e eu sei que, de repente, você não tem nenhuma culpa. Eu sei que você é um menino bom, é um cara esforçado e um bom repórter, mas sei que tem regras a serem seguidas. E eu digo que com relação ao IPTU em cima, o IPTU em si, nós conversamos, sim, com o prefeito no dia de hoje. E a questão jurídica está sendo analisada pelo Executivo para ver se realmente é possível viabilizar alguma coisa a mais no imposto, que é o IPTU, os demais são taxas. Mas também, senhor presidente, ninguém fala das 750 famílias, 2 mil casas que são isentadas em Pitanga. Ninguém fala que essa emenda foi aprovada por esses 5 vereadores também, porque os demais votaram contra o Código Tributário. Então, a partir do momento que nós votamos favoráveis, nós votamos por esta emenda também. Então, eu agradeço, senhor presidente, e quem quiser discutir, nós estaremos aqui com educação, com a cabeça aberta e com interesse público. Está livre da palavra, senhor vereador. Pensa a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, senhora Olga, senhores vereadores, imprensa, falada, Rádio Poema, Rádio Pitanga, Jornal Paraná Centro. Cumprimentando o senhor João Portela, lá da Planalto, quero estender o cumprimento a todos e a todas que se fazem presente nesta noite. Iniciando, só quero dar os parabéns à diretoria da Associação dos Produtores de Leite, onde nos dias 28, 29 e 30 nós tivemos a primeira Expo Leite, que foi realizada por esta associação, onde foi um sucesso, começou na sexta, sábado e domingo. Também os parabéns ao nosso comércio, que lá esteve, as empresas, fazendo a exposição de seus equipamentos. E lembrando que a economia do nosso município também é baseada no leite. Nós temos aproximadamente de 170 a 180 mil litros de leite dia. Isso equivale a mais de 6 milhões de reais que entra no nosso comércio. Com todas as dificuldades que o setor rural vem enfrentando. Também quero dar os parabéns à diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Pitanga, através do senhor presidente Dirceu Alves de Lima, e também ao Sindicato Rural de Pitanga, através do presidente Cleus Araújo, onde foi firmada a Convenção Coletiva do Trabalho para o setor, ficando firmado um piso salarial aos trabalhadores rurais aqui do município de Pitanga, de R$ 612. Mesmo com todas as dificuldades do setor agrícola, mas ficou firmado esse piso. Muita conversação, consenso, diálogo, que sempre nós pregamos. Por isso que foi firmada a convenção coletiva de 2010 até o ano de 2012. Quanto ao Código Tributário do município de Pitanga, até solicitei a nossa assessora da casa que deixasse à disposição. Este é o Código Tributário do município de Pitanga, que foi aprovado por esta casa. Ela contém 344 artigos e 15 tabelas. Que nós discutimos, estudamos, fizemos os cálculos, juntamente com o executivo, sua assessoria, juntamente com a Janete, que foi a pessoa contratada pelo município para fazer esse código. E onde teve um custo para o município em torno de R$ 74 mil reais para que fosse feito esse código tributário. Nós discutimos aqui nesta casa, com a nossa assessoria, com a assessoria do executivo. Agradeço também ao Luiz Ubacheschi pelas informações e pelas interpretações que ele nos repassava das tabelas, porque esse código não foi fácil de decifrar as tabelas para chegar aos cálculos. Mas após, tivemos também com lá no Centro Social Urbano, todos nós, todos os vereadores estivemos fazendo cálculo. E naquela data e em outras datas, nós vimos que os valores comparativos com o que foi cobrado no ano anterior e o que seria cobrado agora em 2010, seria bastante. Em uma reunião dessas, até o vereador Carijó falou, ele será monstruoso. Lógico que dessas conversações, dessas contas, mês de setembro, outubro, novembro, o prefeito, através da assessoria, retirou esse projeto. Depois, porque os valores por metro quadrado das construções estavam altas, mais altas do que se encontram hoje. Quando retornou, realmente teve uma redução por metro quadrado das construções. Mas, nos preços por metro quadrado dos lotes das referidas ruas, não foi mexido. Imagine se não tivesse reduzido o valor das construções, o quanto que seria mais alto hoje para o nosso contribuinte. Me permite uma parte? Pois não. De R$150 o metro, a R$250 e R$280 que tinha vindo, só R$250, vamos deixar os R$280 fora, daria mais 80%. Exatamente. E graças com a briga dos vereadores e apoio da Rádio Poema. Então, como já foi frisado pelos nobres vereadores, Carijó, Meco, Aguinaldo, cada um, cada vereador desta casa teve a oportunidade de estudar esse código tributário. Eu, pelo menos, cumpri a minha função e falei realmente só o que continha neste código. Não fugi dele. E quando houve a votação nesta casa, na primeira votação, e na segunda votação, na primeira estava lotada, de pessoas, funcionários públicos, principalmente os nomeados. E na segunda votação já tinha menos contribuintes aqui. E eu falava, os que votaram a favor não vão mudar seu voto. Nós que votamos contra a totalidade do código, também não íamos mudar o nosso voto. Mas eu falava naquela data, o tempo vai provar, quando fossem lançados os carnês, de quem estaria realmente falando se os cálculos que nós apresentávamos estavam certos ou estavam errados. E hoje a população sabe que os cálculos realmente são altíssimos. Nas conversações, foram feitas várias sugestões ao Executivo. Vereador Edilson também apresentou, vereador Aguinaldo. Carijó sugeriu, vamos fazer um escalonamento entre, de repente, em 2010, 10%, 15%, melhorando a economia do município, 2011 poderia ser um pouco mais, e até 2012. Porque se houve alguma falha, conforme foi até falado pelo vereador Meco na última sessão, se as administrações anteriores não fizeram a correção, não é justo agora que a população pague por esse erro de uma vez só. Então, eu espero, nós esperamos, porque quando você comenta sobre IPTU, o alvará, taxa de vigilância sanitária, ISSQN, taxa do corpo de bombeiros, taxa de expediente, que hoje qualquer documento que você for solicitar na prefeitura não é mais gratuito, você vai ter que pagar para tirar uma certidão. É o que está aqui, é o que consta aqui, nós não podemos falar nada que não consta aqui nesse código tributário. espero que o executivo, como já foi anunciado, ache uma alternativa para solucionar esse código tributário. Mas se durante as discussões tivessem nos ouvido, hoje nós evitaríamos o que está acontecendo aqui no município de Bitanga. E a minha preocupação, a nossa preocupação desta casa, é de que talvez, eu tenho certeza de que empresários, comerciantes que poderiam vir abrir sua loja aqui em Bitanga, quando ouvem, através da imprensa, essas questões dos aumentos aqui dos impostos de Bitanga, ficam receosos de vir investir aqui no nosso município. Você é da parte, Renan? Pois não. Só para informação de Vossa Excelência, quase todos os municípios pequenos estão contratando assessorias para fazer reforma tributária. Hoje, mais dois municípios da região. E com relação ao comércio vir se instalar, com a sede administrativa, nós veremos o contrário. O tempo vai dizer isso. Exatamente. Olha, o tempo é o que diz. Eu, finalizando, senhor presidente, e para que fique bem esclarecido, até às 17 horas do dia de hoje, não havia entrado nenhum projeto com referência à baixa do IPTU. Esperamos que haja essa prorrogação de prazo, conforme foi anunciado, e que nesse período a nossa população tem uma boa novidade. Senhor presidente, só um pois momento. Não, eu gostaria que Vossa Excelência, está fazendo uso da tribuna e colocando muito um bom conhecimento, esclarecesse que nós votamos a favor da emenda, da isenção, que inclusive partiu da ideia deste vereador, e tinha uma ideia também do vereador presidente da casa, a isenção dos 450 metros, que tinha isenção de 40 metros. E que nós votamos a favor, nós não votamos contra. De depois votamos passou... no pacote, que votar a favor de uma emenda, mas moía no outro. De 40 então, passou para 48, por favor. De 40 passou para 48, depois houve um consenso que foi unânime aqui da casa, com 50 metros quadrados, que naquela emenda foi aprovado. Uma parte também, só pequenininha, só para concluir. Eu queria que o senhor também fizesse uma observação, vereador, que nós nenhuma vez fomos contra o Código Tributário. Nenhuma vez nós questionamos o problema que nós falamos foi contra o valor, a tabela, tanto que fizemos emendas, apresentamos emendas. Nenhuma vez nós falamos, e até parabenizo os outros municípios que estão procurando esse código, essa renovação do Código Tributário. E acredito que nenhum da população é contra também. Ninguém é contra. Sabe, tem conhecimento que realmente nós estamos na prefeitura com valor baixo de nossas residências. Claro que nós queríamos que fosse feita uma progressão. Como o senhor mesmo disse, que o vereador Carijó até sugeriu que fosse progressivamente. Até eu acho que foi o único vereador que teve a coragem de dizer num percentual. Quanto até nós tivemos aqui o secretário de administração, que não gosto que fale o nome dele, que estava aqui e disse que não teria conversa. Era daquele jeito que está o código e acabou. Então, desculpa, o secretário de finanças, o secretário de administração, Antônio Carlos Bini, que quis, nas reuniões, participar e fazer com que nós entrássemos numa conversa boa. Então, eu quero dizer que nós nenhuma vez fomos contra o Código Tributário. Obrigado. Me permite... Pois não. Só mais uma, me desculpe por estar interferindo, acho que está encerrando sua fala. Só para colocar essa explicação que eu acho fundamental. Vossa Excelência, acho que em outras oportunidades já teve o prazer de fazê-las, mas eu renovo elas aqui. Estes municípios que estão fazendo a reforma tributária estão adotando, de média, 60% a 80% do valor real do imóvel. Um imóvel que custa 100 mil reais, valor real, eles estão considerando 60 mil ou 80 mil. Aqui, nem ao valor real chegou-se. E aplicou-se somente 40%. Vossa Excelência sabe disso. Nós tínhamos em Pitanga imóveis que valem 400 mil reais, que estavam na prefeitura avaliados em 30, 40 mil reais. nem se considerou 400, e daquilo que se considerou, aplicou só 40%. E em cima disso, os índices que já eram e que já existiam. Não mexemos em índices de forma alguma. Então, isso realmente é difícil de explicar. Algumas pessoas não querem entender. Então, realmente, se isso fosse feito, aplicado em cima do valor real, que é o valor que vale o imóvel, nós teríamos sim um monstro tão grande. E outra coisa, nós tínhamos salões, aí falando em alvará, de 20, 30 metros, que pagavam o mesmo valor de salões de 1.000 metros. Era uma injustiça grande esse tipo de coisa. Hoje, esses salões estão pagando menos do que pagavam. Isso não se fala também. Então, já que os outros municípios também farão seu código tributário, espero que eles tenham o nosso exemplo aqui do município de Ipitanga e não caiam também no erro que aconteceu aqui do nosso município. E lembrando que, quando o governo federal vai dar um aumento aos nossos aposentados de 7,7% para quem ganha superior ao salário mínimo, dizem que não tem caixa para isso. Imagina aqui no município que teve casos passando aí de 200%. Só permite colocar, vamos esclarecer. Por exemplo, as alíquotas ficou as mesmas, mas o que foi aumentado foi o valor do metro quadrado. Então, vejam bem. A base de cálculo... É 1%, mas 1% em cima de 10. Agora, 1% em cima de 100 e 1% em cima de 1.000, vai mudar os números. Então, esse que é o grande problema. E eu sei, porque eu escutei o prefeito Iraná de Ipitanga, um dia, na época, não estava para aprovar, falar que as alíquotas ficaram as mesmas. Mas foi mudado o valor, meu Deus do céu. É a base de cálculo. Por isso que mudou tanto, por isso que o povo está aí hoje. Tem mais 3 minutos. Obrigado, professor, fazer as colocações do senhor. Mais 3 minutos. Eu agradeço o tempo e digo que esse código tributário aqui está à disposição da população. Eu acho que cada presidente da associação da cidade, cada presidente da associação do interior, venham até esta casa. Está o senhor presidente, dará cópias. Tenho esse código aqui para vocês analisarem também. Vejam os 344 artigos e vejam as 15 tabelas como que se encontra. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre da palavra. Peço a palavra. Concedida, senhor. Senhor presidente, demais amigos vereadores, público aqui presente essa noite, a Rádio Ipitanga, Rádio Poema, e o Jornal Paraná Centro, intermédio da internet. Meu boa noite. Também venho pedir a palavra para dizer que eu fui um dos favoráveis, não vou deixar, porque votei nesse processo do IPTU. Só que eu não estou aqui para contrariar o povo e nem puxar a sardinha para o lado do prefeito. Só quero dizer a verdade. E pode até dizer assim que esse vereador não estudou. Mas se falava muito nesse código tributário do projeto do IPTU. E nós todos, vereadores, entrava na sala do presidente e comentava-se muito sobre o projeto do IPTU. Eu falar a verdade. Votei favorável. E dizer para vocês que eu estou com 2 carnês de IPTU aqui, que até no pronunciamento nas emissoras, eu falei, se o IPTU, mas entende-se bem o IPTU, é o terreno e a construção, subisse 100%, eu até falei que renunciava ao meu mandato. E outra coisa, só que eu também acho um absurdo essa taxa de bombeiro. E a taxa de lixo tem que ser estudada assim. Nós, 5 vereadores, vamos falar com o prefeito, porque é muito alto, altíssimo. Você vê aqui, ó, se fosse só de IPTU, esta casa está aqui, de 65, foi para R$106 o IPTU. Olha a diferença, só o IPTU. Agora, analisa as taxas. R$51 de incêndio, mais 24 de lixo, foi para R$161. Aí que está o absurdo do IPTU. Está nessas taxas. Então, essa do incêndio já está 100%, que vai cair 70% do incêndio, e nós vamos estudar essa de lixo. Porque não discordo do povo, tá tão com razão, porque chega lá para o aposentado, olha, eu não pagava, está aqui meu carnê de IPTU. Essas duas taxas, esse absurdo do incêndio foi mesmo. Uma parte, doutor. Sim. É, o senhor, até o senhor fica até assustado quando o senhor vê a coleta do lixo e a taxa de incêndio. O senhor diz que, de certa forma, o senhor não teve conhecimento total do código. Nós, o senhor... Não, não falei total do código. O senhor, falei que eu estudei, aí o senhor teve conhecimento das emendas que foram feitas, o qual foi reprovado pelo senhor, as emendas que nós fizemos, o qual influenciaria nessas taxas. Agora eu pergunto para o senhor está assustado com a coleta do lixo e a taxa de incêndio? Só que ela faz parte do código. Ela subiu junto com o código, vereador. Então, é o código tributário, não é só as taxas. Daqui a pouco o senhor diz que baixando o incêndio, normalizou tudo. Não. O código tributário é tanto na coleta do lixo, como no incêndio, como em outras taxas que existem. Então, senhor, veja bem, se nós tirarmos fora a taxa do lixo e essa coleta do incêndio, ainda subiu mais que 100%, vereador. Sexta-feira você estava aqui, vereador, na prestação de contas, que eu sou presidente. Você viu quanto que a diferença que deu, né? Então, eu digo para vocês. Pessoal, vocês não estão errados, mas essas taxas nós brigamos, já vai, falamos com o prefeito, vai cair 70% do incêndio e vamos verificar essas outras taxas. Mas eu, hoje falando com o vereador Adir, eu, francamente, as taxas, todas elas são separadas. Então poderia ter mais a taxa de iluminação se quisesse no IPTU, a taxa que é na luz. Porque o governo não aceitou essa taxa de lixo mais no carnê de água, que se pagava pouquinho, mas era todo mês. E o IPTU veio essa, por exemplo, aqui nesse carnê lá da Vila Planalto, veio R$ 24,00. É bastante, mas se dividir em 12 também vai dar pouquinho. Então é isso que o nosso povo também não está entendendo um pouco. A taxa de incêndio agora é esse, eu vi mesmo. Fala a verdade. Edilson, me permita uma... Sim? Eu sei que a discussão realmente é extremamente polêmica, e se você for discutir o código tributário, por ele ser técnico também, é difícil você ficar falando de todos os impostos e as taxas, enfim, os tributos de uma forma geral. Mas o grande ponto, na verdade, que é... Hoje, na Pitanga, quando o vereador Meco, na sessão passada, falou que os demais prefeitos anteriores foram incompetentes quando não fizeram essa reformulação do nosso código tributário, que era arcaico e realmente defasado. Mas o seguinte ponto que eu coloco é assim: como é que se vai administrar um município? Como é, Adir, você que faz tantos requerimentos para a feitura de estradas em Pitanga, vereador Meco, vereador Carijó, que é um vereador extremamente dedicado às questões interioranas, aos demais que defendem a cidade aqui, eu só pergunto de onde que nós vamos. Todos aqui querem estradas no interior, todos aqui querem uma cidade mais limpa, querem algo diferente. A Big Frango está para vir aí, são mais de 100 empregos diretos, mas precisa de 1 milhão para adquirir o terreno e para gerar esses 100 empregos diretos. Só me aponta de onde que vai tirar esse recurso, vereador Adir. De onde? De onde? Me aponte orçamentariamente de onde sairão esses recursos. Senão, quando da mendicância junto ao governo do Estado, junto ao governo federal. Então, é esse ponto. Quando nós tínhamos aqui reclamações, e nós sofremos, Carijó. Eu era líder do prefeito Tico, Vossa Excelência era vereador do prefeito Tico, e nós tínhamos aqui a vereadora Luiz e mais alguns vereadores, e nós éramos combatidos seriamente pelo vereador Enetz e pelo vereador Meco. Nós éramos combatidos por isso, e nós já brigávamos e nós aprovamos aqui uma taxa de lixo, que também gerou uma série de polêmicas. E o que aconteceu? Não foi possível fazer algo diferente. Não estou culpando de forma alguma aqui o prefeito anterior. E se for falar politicamente, o Zampieri poderia dizer, se ferrou politicamente. Mas eu acho que, na verdade, não está pensando política, e nem nós estamos pensando política. A gente está pensando realmente que nós possamos ter um alento aqui, para que possamos realmente ter algo de diferente. E vai ser difícil algumas pessoas compreenderem isso aqui. Mas nem por isso nós vamos abaixar a cabeça, vereadora Dilson, e qualquer tipo de crítica, vamos tentar absorvê-las e tentar fazer com que realmente nós possamos melhorar. Não, eu acho que, em cima das críticas, o vereador tem que se aperfeiçoar e trabalhar e mostrar trabalho para a população. Me permite uma parte, meu nobre colega? Sim. Só uma parte. Eu, só fazer uma colocação, então. É realmente, a administração passada aumentou e pediu um pouco para não impacto. Conversou com os vereadores, foi aumentado 30%, não teve reclamação. E foi feito também, se aplicava 25%, que é obrigatório na educação, 15% na saúde, foi aplicado. E não sangrou o povo. Então esse negócio de ter que trazer uma indústria para dar sem emprego, que 30 vão trazer, não sei de onde, desde lá, para 70, mas os que já estão aqui estão querendo ir embora, e daí vai quantos empregos? Essa desculpa para mim não funciona. Me perdoe, mas não funciona. Vereador Edilson, só para citar, sim, um exemplo, você foi tão bom, então por que não conseguiram se reeleger? Porque ficaram em terceira colocação, será que o povo gostou, então, da administração? Se tivesse gostado, tinha se reeleito. É muito simples. Pessoal, peço a palavra. Permite, sim, só... Foi falado como que o município talvez poderia até economizar para fazer as aplicações na cidade e no interior. Vamos só voltar um pouquinho para o mês de janeiro de 2009, quando adentrou nessa casa aqui um projeto, quando foi criado mais de 85 cargos de comissão. Talvez poderia ter economizado e sobrado dinheiro para aplicar na cidade e no interior. Muito obrigado. Vereador Edilson, me permita uma parte para mostrar o desconhecimento do vereador Adir. Eu acho que o vereador Adir tinha que fazer aqui nessa casa, e eu vou votar favorável, um pedido de informação ao Executivo, se dentro do último ano, aproveitando essa estrutura administrativa que foi feita aqui, se o prefeito trabalha com mais cargo em comissão ou menos que a administração anterior. Se estiver trabalhando com mais cargo da administração, vou bater palma para você também, para Vossa Excelência. Se estiver trabalhando e com bem menos, eu gostaria de receber palma. Então faça esse pedido de informação e vamos ver se o prefeito está trabalhando realmente com mais cargo, com grande quantidade. E Vossa Excelência vai ver que está trabalhando com 40, 50% da capacidade em relação à administração anterior. Faça o pedido de informação. Peço uma palavra. Peço a palavra. Sim. Uma parte, desculpa, é que a coisa ficou um pouco... Eu só queria dizer que, quando o vereador, líder do governo, fala que da onde tira recursos, aí o vereador Adir até ele diz que nessa reforma administrativa de janeiro, realmente em número de cargos de confiança, realmente diminuiu, mas em valores aumentou bastante. E não precisa dizer, eu acho que é só dar uma passeada dentro do Executivo e perguntar quanto os cargos de confiança ganham, já vai saber. E eu quero chegar mais longe, eu quero dizer o seguinte, da onde vai tirar fundos? Da onde que vai tirar dinheiro? Da mesma forma que o prefeito foi lá em Brasília, ou sabe Deus aonde, atrás de dinheiro para fazer uma festa, e até por sinal uma grande festa. Do mesmo jeito, e é um prefeito trabalhador realmente, correu atrás, Pitanga hoje é comentada nos municípios vizinhos, que faz uma grande festa. Tem muitos lugares para ir buscar dinheiro, tem muitos lugares, não como o vereador Carijó falou na sessão passada, nós vamos tirar daqui, dos nossos? Não, acho que não. E tem o FPM, que é um exemplo claro, por que que o FPM baixou 1% ao ano? Para não crucificar as prefeituras. Sim, baixaram 1% ao ano, que aí o prefeito vai se adequando. Como foi que nós pedimos? Fizesse uma progressão nesse aumento do IPTU, aí nós também nos habituaríamos com esse aumento. Nós íamos ser aceitando o aumento gradativo. Não de uma vez só. É isso, a única preocupação nossa é essa. Ninguém, eu acho que todo mundo, vou falar mais uma vez, ninguém é contra a reforma do tributária. Mas sim o valor que é esse monstro. Vereador Edilson, eu peço licença para Vossa Excelência de novo para falar isso aqui. Pode falar. As pessoas que batem palma que realmente, talvez ou sejam eleitores do MECO, estejam interessados nas questões unicamente particulares. Mas continue. Estou levantando a prosa. Vereador Edilson, só para mostrar mais uma vez, e vamos, porque está sendo palavra de lá e de cá, nós precisamos realmente provar isso através de documentos. Quando foi feita a reforma administrativa, realmente foram criados alguns cargos. mas o pedido de informação que eu vou fazer aqui, senhor presidente, verbal para que seja expresso em papel e que seja votado na próxima sessão nessa casa. Dessa estrutura foi criado. Se realmente esses cargos foram preenchidos, porque uma coisa é criar, outra coisa é preencher. E esse quadro comparativo do número de funcionários. Outra coisa, quando o vereador Meco fala do FPM, FPM realmente reduziu. Por isso que a administração hoje arrecada menos, por esta razão e por outras. Outro fato, a festa de aniversário da cidade. Vossa Excelência, não sei se sabe, ou esqueceu, que estes recursos para fazer a festa são os recursos disponibilizados no Ministério do Turismo e que só servem para isso. Esses recursos não podem ser desviados da sua função. É só para gastar em cultura e em festa. Ou seja, vai lá, pega ou não pega. Mas se pegar, é para gastar com a festa. O que foi o prefeito? Descobriu que realmente há esses recursos lá. Foi lá e trouxe os recursos e fez a festa. E vai ter esse ano e vai ter o próximo. Ou vamos deixar que isso aqui não venha para Pitanga? Assim como há mais de 40 projetos do Executivo aqui em Brasília e no Estado. E muitas obras já liberadas, licitações prontas e dinheiro já depositado para iniciar as obras. Bem, pessoal, para vocês saberem, esse é o líder do governo, que é o líder da oposição. Estão brigando, mas tiraram tudo da nossa conversa, que era do IPTU, né? Não era, lá atrás nós estávamos falando só do IPTU. É o seguinte, eu volto a falar o que eu estava mencionando aqui, concordo, já falei plenamente com o povo, dessas taxas de incêndio já vai cair 70%, e concordo muito que veio reclamar para mim, está aí presente o Gusto, aonde os terrenos dele foram avaliados em valor maior. Por esse motivo, eu peço para cada um de vocês que tenha o seu terreno, sua casa avaliada, para chegar ao tributo ali junto com o Lubachevski, ver. Porque eu também achei outro absurdo avaliar um terreno num valor e o terreno dele não valia metade. Então, peço para cada um de vocês que tem o seu terreno em beira de rio, que não dá aquelas enchentes, chega na tributação. Nós estudamos, eu estudei, estudei o corte tributário, mas é vírgula para cá, vírgula para lá, e hoje nós estamos vendo o absurdo que foi essa taxa do incêndio. Por esse motivo, esses 5 vereadores vão entrar com um projeto para derrubar essa taxa 70%. E vamos estudar as próximas aí do IPTU, as taxas junto com o prefeito. Porque nós pedimos para o prefeito, daí, ver se regulariza, diminui um pouco essas taxas. Só me permito. Sim. Já vou agradecer, Vossa Excelência, também concedendo. Então, veja bem, está me passando, sim, uma impressão que o coitado Lubachevski é o culpado de tudo. Porque foi lá abaixo. Será que o Lubachevski está fazendo conta errada? Ele está fazendo certo? Ou quem vai lá tem desconto? Porque está ficando esquisito. Tudo que vai lá abaixo. Então tem uma coisa que não está. Não, de maneira alguma, vereador. Eu acho que tem que esclarecer isso aqui. Outra coisa que eu quero só ajudar a esclarecer. Na média, tem muitos IPTU que aumentou 300%. Eu sei de um aqui, ó, que deu 476 e pagou 122 no passado. Faz a conta quando subiu. Obrigado, vereador. O que nós estávamos falando aqui, vereador, é sobre ir lá no Lubachevski pelo seguinte. Desde o aposentado. O aposentado tem sua casa lá no terreno de 300 metros. Mas o ano que vem, ele ganhando seu dinheirinho, construiu mais uma casinha. 450, pode ser. Mas estou falando do aposentado. Se ele construir mais uma casinha, ele vai ter que pagar o IPTU. E ele, voltando a repetir, o que estão preocupados, os aposentados, que chega o carnê em sua casa, chegou em todas as casas, e chega lá com essa taxa dizendo que é IPTU. Por esse motivo, eu vou estar batendo a tecla e dizer que não é IPTU. Como vocês querem voltar à população, contra nós votamos, vamos estudar se está o valor alto, mas a taxa que chega para o aposentado não tem nada a ver com o IPTU. É a taxa de incêndio, que é muito alto, que já vai cair 70%, e a taxa de lixo. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra, senhor vereador. Ninguém mais quer entrar no uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de emenda da Lei Orgânica número 1/2010, altera o artigo 28 da Lei Orgânica Municipal. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 3/2010, denomina nome de rua. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 16/2010, altera anexo à Lei Municipal número 1523/2009. Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010 e das outras providências. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 17/2010, abre crédito adicional no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010 e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 4/2010, altera a tabela 15 da lei complementar número 008/2009, de 21/12/2009. Estas são as matérias da ordem do dia, senhor presidente. Em segunda discussão e votação, o projeto de emenda da lei orgânica número 1/2010, em discussão. Senhor presidente, eu pedi a leitura desse projeto. A Câmara Municipal de Pitanga reuniu-se anualmente em sessões ordinárias de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Passo da liberdade em 10 de maio de 2010. Edilson Vaz, vereador. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Esse projeto, na verdade, ele trata do recesso. Eu diria assim, até usei um termo para ficar mais fácil, até para as pessoas entenderem, mas o termo técnico, na verdade, não é isso. Correto é recesso, mas eu usei até como uma palavra usada férias. Volto a frisar aqui, não é o termo técnico. Essa casa, no mandato passado, através de um projeto meu mesmo, que tive aprovação do vereador Carijó, aprovação do vereador Meco, de alguns outros vereadores, no momento inicial que eu apresentava, de, posteriormente nós tivemos, quando em plenário aqui, a unanimidade com relação à votação desse, acabou com o recesso no meio do ano. Ou seja, nós, vereadores, nós tínhamos 30 dias no meio do ano e tínhamos 60 dias no final do ano. Nesse período, nós não nos reuníamos aqui em plenário. Ou seja, todo e qualquer projeto que viesse do Executivo, era necessária uma convocação através do rito extraordinário. Ou seja, e na época, então, ainda se pagava aos vereadores por esta sessão extraordinária. Então nós botávamos no bolso, na época, tínhamos que aprovar cada projeto quase R$500 a mais. Eu apresentei o projeto para acabar com isso. Posteriormente, o próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná definiu que não haveria mais esse pagamento. E esta casa, inclusive, estes vereadores, alguns, todos, tiveram que devolver recursos recebidos. E o presidente da época, que era o Carijó, teve que responder junto ao Tribunal de Contas, e eu acho que obteve êxito depois, após a devolução dos recursos, por essas sessões extraordinárias que nós, da época, então, recebemos. Hoje se apresenta, hoje está sendo votado em segunda votação para voltar ao recesso. Ou seja, se o prefeito quiser fazer uma sessão aqui, vai ter que convocar através de uma sessão extraordinária. Mas os vereadores estarão aqui, nas salas, estarão atendendo. Qual a objeção de nós reunirmos aqui na terça-feira, e discutir como estamos discutindo aqui, para receber vaias, para receber aplausos, mas estarmos discutindo com todos, através de uma sessão. Qual a justificativa para que nós tenhamos esse excesso no meio do ano, para que realmente nós não possamos vir aqui se não for uma convocação extraordinária? Eu não vejo, na verdade, porque os municípios vizinhos têm recesso, o município vizinho trata do município vizinho, nós tratamos do nosso. Agora eu não encontro uma justificativa plausível para que nós tenhamos, entre aspas, estas férias no uso deste microfone, porque nas salas nós estaremos. Eu tive o apoio do vereador Adir, que entendeu que é desnecessário. Tive o apoio do vereador Adir, e tenho certeza que os demais vereadores irão pensar hoje no voltar este recesso. E nós diminuímos também na época de 60 para 45 dias no final do ano. Então eu só gostaria, já que o interesse realmente é discutir o interesse público, as coisas que realmente interessam a nossa sociedade, eu acho que pelos 3 mil que nós ganhamos, pelos quase 3 mil líquidos que dão aqui, não há nenhuma objeção, nenhum esforço a mais para que nós possamos estar aqui no meio do, no, na terça-feira, aqui no meio do ano, trabalhando. Peço a palavra. Concedido, senhor. É realmente, quando o vereador até entrou com esse projeto, eu até quero esclarecer para a população que naquela época era pago. Quando tinha o recesso, o prefeito convocava os vereadores vinham e recebiam para vir 200 e poucos reais, de 40, 250 reais, 270 reais, cada vez que o vereador viesse aqui, fosse o horário que fosse. Mas como o Tribunal de Contas nos passou, inclusive nos cobrou, que nós tivemos que devolver essas extraordinárias que nós tivemos que devolver. E a partir dali, não se cobra mais. Se o prefeito convocar quantas vezes for prefeito, preciso, não paga. E eu acredito, vereador, líder, que todo vereador, por mais que esteja ou não de recesso, ele continua sendo vereador. Aqui não. Ele continua sendo. E quando o senhor mesmo disse na Rádio Pitanga, vim aqui para ficar tomando cafezinho, eu não fico aqui só tomando cafezinho. Quando o senhor está trabalhando lá em Boa Ventura de São Roque, nós estamos aqui, diariamente. E pode perguntar para quem for que chega aqui. Agora, quando nós chegamos e votamos hoje a favor do quê? Desse recesso, não é cobrado. E quantas vezes o prefeito vinha aqui e pedir para nós vir aqui votar para aprovar ou diminuir mais uma vez o erro que fizeram desse projeto? Tenho certeza que todos os vereadores estarão aqui para conseguir reformar ou até recuperar essa tragédia que foi feita. Peço a palavra novamente, presidente. Eu tenho coisas que a ética não me possibilita falar aqui. Em respeito aos vereadores, em respeito à nossa estada aqui no dia, nas salas. Eu não vou poder fazer uso por essa questão. Mas eu só gostaria, então, de perguntar a Vossa Excelência. Então, só quando nós somos forçados que realmente nós fazemos. Então, porque o tribunal determinou que não se paga mais extraordinário, então agora nós temos a justificativa de que não é necessário não termos o recesso. Então, essa é a justificativa, Vossa Excelência, em razão do tribunal, realmente nós aqui não precisamos mais trabalhar em plenário, estou sendo bem claro, em plenário, que nas salas nós alguns estarão. Então, essa é a justificativa. Agora, Vossa Excelência votou, está tentando justificar dessa forma. Mas qual o impedimento? O que nos impede de, na terça-feira, estar aqui? O que impede das pessoas virem aqui nos assistir e discutir a matéria na terça-feira? Seja tribunal, seja as câmaras vizinhas, seja o que for, qual é o impedimento de usar aquele microfone, de deixar as pessoas entrar dentro desse plenário para nós discutir? Não concluí, senhor presidente. E a questão da Boa Ventura, eu trabalho em Boa Ventura. E Vossa Excelência sabe há muito tempo que eu trabalho. E nem por isso eu deixo de vir aqui, nem por isso eu deixo de atender na minha casa, no meu escritório, e as pessoas que vão lá sabem disso. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Então, já que falaram, agora vamos explicar bem, porque eu quero que o povo vá embora bem tranquilo, bem, sabendo o que foi tratado. A extraordinária era lei. Se convocava, era 90 dias, era 30 dias de julho e 60 dias, que era dezembro, 15 de dezembro, 15 de fevereiro. Então, se convocasse uma extraordinária, se convocava a reunião, o presidente tinha de pagar. Se o vereador dissesse, eu não quero receber, eu tinha de depositar e ele que doasse. Porque senão eu ia ser penalizado no futuro, eu ou quem fosse o presidente. Certo? O vereador Aguinaldo entrou com um projeto para acabar com o recesso. Porque tinha de pagar a extraordinária. Não era só por causa. Só que, essa é a verdade. O Congresso Nacional acabou com o negócio de pagar a extraordinária. Lá no Congresso, nas assembleias, tem assembleia que paga. E nós aqui não se paga mais extraordinária. Seu prefeito, nós temos reuniões aqui todas terça-feira, regimental. Terças. Se convocar uma extraordinária para uma quinta que precisar, para uma extraordinária, 48 horas, nós viemos aqui e fizemos. Se ele convocar, precisar no mês de julho, convocar uma reunião, duas ou dez, a quantas ele precisar, é só ele convocar, se precisar. E que nem diz o Meco, tomara que seja para baixar essa monstruosidade. Essa palavra, senhor presidente, novamente. Eu acho que o vereador Carejó, com a facilidade que tem na oratória, pelos 4 mandatos que já possui aqui, realmente tenta se apegar no ajustivo. Mas eu faço uma pergunta bem clara para todos vocês, ainda que estejam com raiva desse vereador aqui, em razão desse IPTU. Vossas excelências têm recesso no meio do ano? Tem recesso no meio do ano? O tribunal, porque o tribunal pediu, isso não é justificativo absolutamente nenhuma. E eu não entrei com aquele pedido só porque era para evitar o pagamento. Se eu fosse mesquinho, eu tinha mantido porque eu ia receber. Agora, que absurdo dizer que é porque o tribunal... Então, quer dizer que eu não vou poder usar esse microfone, as pessoas não vão poder vir aqui, porque não se paga mais sessões extraordinárias e que o prefeito tem que convocar. A prefeitura fecha no meio do ano. Agora, todo ato, o prefeito tem que estar lá, convocando. Como os vereadores não terão a obrigatoriedade de estarem aqui na terça-feira, poderão muito bem estarem fora de Pitanga. Já me aconteceu numa sessão extraordinária, no início do ano, logo no início do mandato, que eu não estava aqui e eu não participei. Agora me provem, me justifiquem. Essas férias, entre aspas, dentro dessa casa aqui, é o interesse público ou é a conveniência política do momento? Me permite, presidente. Eu acho que férias, tem vereador que tira porque só aparece o dia da sessão na terça-feira. Exato. E no meio da semana, benzendo bem. E às vezes até nas reuniões de comissões, do bem. Vamos parar com demagogia, porque às vezes tem a reunião das comissões, nem aparece. Agora vem aqui fazer um discurso tão lindo. Nós estamos aqui, quase que direto aqui. É verdade. Isso aí o povo sabe. O povo sabe. Agora, não tem prejuízo nenhum. Eu aposto e digo, se precisar convocar num mês 4, 5, 6 reuniões, é só convocar. É só convocar o que quer fazer um físico convocar. É difícil? Não é. Peço a palavra, senhor, novamente, senhor presidente. Olha, eu fico impressionado realmente, quando nós tivemos lá aprovação desse projeto pelo vereador Carejó, aprovação daquele projeto que eu apresentei na época pelo vereador Meco, e dizer que nós estamos à disposição. E que esse vereador, às vezes, realmente não vem aqui. Eu gostaria de dizer a toda a população, eu tenho trabalho, eu tenho responsabilidade, eu tenho minha família, eu atendo no meu escritório, eu tenho meu serviço, eu não posso realmente ficar aqui 8 horas por dia aqui. Mas eu raramente eu falto nas reuniões de sexta-feira. Mas seria muito bom que eu pudesse ficar numa sala dessas 8 horas por dia. Seria ótimo. Agora, jamais vão me justificar este recesso. Em votação. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamar nominal dos vereadores. Adelir Castilho Maldaner. Sim. Aguinaldo Vujenski de Jesus. Sem dúvida, não. Ângelo Américo Branco Chemin. Sim. Antônia Dirdelara. Não. Dirceu Agostinho Bassani. Não. Edilson Vaz. Sim. Fabrício Duarte Louca. Sim. João Edivaldo Aramone. Sim. Olga Stoski. Sim. Seis votos favoráveis e 3 contrários. Aprovado por maioria de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de lei, ordinário número 3/2010. Em discussão. Faça a leitura, senhor presidente, para que as pessoas possam saber o que estamos votando. Fica denominada Alameda Antônio Munhoz Filho, a rua projetada localizada na Travessa 3, no bairro Vila Nova, no perímetro urbano desta cidade. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo da Liberdade, 17 de maio de 2010, Edilson Vaz, vereador. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando-os. Aprovado por unanimidade de votos. em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 16/2010. Em discussão. Esse projeto, eu gostaria que fizesse a leitura, mas eu sei que é técnico e extenso. Não sei se vai ser possível fazer a leitura. Então, leia só o artigo, senhor presidente. Ficam alterados os demonstrativos de metas anuais e metas fiscais atuais, comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores, os quais passam a vigorar de acordo com a redação dada aos anexos à presente lei. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura de Pitanga, em 11 de maio de 2010, Altair José Zampier, Prefeito Municipal. Na verdade, senhor presidente, são adequações das tabelas da Lei de Diretrizes Orçamentárias que havia necessidade em razão da aplicação do orçamento de 2010. Peço a palavra, presidente. Inclusive, esse projeto nós discutimos nas comissões que são realizadas às sextas-feiras, às 15 horas. Na sexta-feira em que nós estivemos reunidos aqui, né, vereador? Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão, votação do projeto de lei ordinária, número 17/2010. Em discussão. Esse realmente é extenso, na verdade. Quando você abre crédito adicional, é porque você não tem uma dotação para cobrir determinado gasto. De repente, uma obra nova que nós tenhamos é preciso, na verdade, seja ele por superávit ou alguns outros recursos que entram, seja do Estado, da União, e aqui é o caso, na verdade. Nós estamos abrindo um crédito adicional para cobrir uma determinada despesa aqui. O ideal seria que fosse feita a leitura de todo, mas realmente ela é extenso e a maior parte são números. Mas que nós discutimos na sexta-feira, vereador Adir, vereador Edilson, vereador Dirceu, e eu não lembro qual outro vereador da sexta. Peço a palavra. Concedido, senhor. Realmente, em dotação orçamentária, ela é complexa realmente, e tem, às vezes, tira de uma conta e joga na outra, porque falta determinada numa conta, tem que passar para outra. Então, essas coisas sempre vêm para a Câmara, e é normal, em todas as administrações acontece isso. Só parou alguma dúvida, porque, na verdade, nós temos uma diferença entre suplementação e crédito adicional. Suplementação você remaneja dentro do próprio orçamento. Gerou essa dúvida, mas tudo bem. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 4/2010. Em discussão. Esse eu peço que leia. Antes, senhor presidente, que faça a leitura, eu vou aproveitar e vou pedir. Eu sei que regimentalmente, acho que questão de soberania do plenário é possível isso aqui, a dispensa da segunda votação. Eu sei que regimentalmente isso não é possível, mas como nós teremos aí alterações nesses carnês, embora o regimento não permita, e aqui nós temos que invocar essa tal soberania do plenário, para que nós possamos hoje já aprovarmos isso aqui, para que dentro desses 30 dias que vai ser prorrogado o pagamento, possa ser adequado esses carnês. Eu não sei, na verdade, ainda, se serão elaborados novos carnês, a forma que vão fazer lá. Artigo 1º. Altera os valores da tabela 15, a qual regula a cobrança de taxa do combate ao incêndio da Lei Complementar número 008/2009, da seguinte forma, tipo utilizado, residencial. Residencial por metro quadrado, 0,0039. Segundo, comercial. Comércio, serviço por metro quadrado na área construída por ano. 0,0051. Industrial por metro quadrado na área construída ano. 0,0063. Outros tipos de utilização não especificado por metro quadrado. 0,0051. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura de Pitanga, em 25 de maio de 2010, Altair José Zampier, Prefeito Municipal. Senhor presidente, só para, eu acho que é necessário esses números, aí fica difícil a gente saber qual o percentual que haverá de redução. Mas, sendo bem claro, isso vai representar 70% de redução nessa taxa de combate ao incêndio. Resumindo, na verdade, é isso. Senhor presidente, como se diz, peço palavra, senhor presidente. Esse, o vereador líder do governo, é no geral, né? 70% para o povo bem é no geral. Quantos contos? Não. Não, no geral para a população. Não, mas permite. Sim, não, tá. Tem os percentuais aqui. Eu entendi o que é. No geral para a população, que não vai ter o que tiver uma casa pequena e um prédio, vai ser desconto 70% igual. Vejam bem, o presidente, peço a palavra. Como você diz? Então vejam bem, que ali, aqui está constando tudo que é por metro quadrado. E eu entendi que o vereador Adilson quis dizer, e ele está correto. Ele é todo no geral. Agora, o que diz aí, ó, que se tem que ter, o certo, correto seria ter um laudo. Então alguém do Corpo Bombeiro tem na casa de cada um fazer um laudo. Porque o que, que é o normal? Por isso que é por metro quadrado, eu até hoje entendo que por metro quadrado, cobrar taxa por metro quadrado é meio irregular. Mas é uma coisa bem jurídica. E porque um poço de gasolina, um mercado, um quinteiro, assim, é diferente do que uma casa. Entendeu? Então ali tem que ir, tem que dizer, ó, tem que constar qual foi o tamanho, é três, extintor de incêndio, é dois, uma coisa seria assim. Mas eu entendi o que o vereador Edilson quis dizer, que ele quis dizer que o 70% é para todos. Entra o comércio, que ele tem comércio e tudo, e a residência. É isso. Obrigado. Peço a palavra. Até por sinal, presidente, quando foi lido ali um certo por metro quadrado, em percentual, até para explicar. Residencial, metro quadrado, era 0,013. Agora ficou 0,039. Então quer dizer que o aumento teve um aumento em cima do que foi dito até. Então, tem o residencial, tem o comercial, que era 0,017, e agora terá um aumento maior. Então é cada residencial, comercial, industrial, outros, tem um certo percentual. Até eu queria que a secretária lesse, o zero era residencial, era 0,013, passou para 0,039. O comercial era 0,017. Passou para quanto hoje? Comercial para 0,0051. Zero. Então ele aumentou, então, para comercial ele aumentou em cima do residencial. Então o desconto aumentou em cima. Então não era culpa do Lubachevski. Então, veja bem, então não foi um erro assim. Hoje fica 0,051 no comercial. O industrial? 0,0063. Era para ser 0,021. Então, vai gradativamente aumentando o desconto. E outros? Outros. 0,0051. Era 0,017. Então, esse erro, então, é um erro até um pouco meio fora do comum. Só que, claro, em cima disso, nós até peço também que seja até, vamos votar hoje, vamos decidir tudo isso hoje de uma vez, para que tal se daqui a pouco se arrepende. Vamos fazer essa votação já. Só para ajudar a colocar. Se regimentalmente não pudesse dispensar a segunda, colocaria para o meio da semana. Só dizer, ó, vamos vir aí. Quarta-feira, quinta-feira, eu fizer outro. Vai hoje. Peço a palavra, presidente. Só, esclarecendo o que o vereador Carijó fez, no artigo 305 está inserido com referência à seção 3 da taxa de combate a incêndio. Artigo 305. Esta taxa será devida em função da fiscalização comprovadamente realizada com a emissão de laudo referente ao grau de risco, obedecendo à tabela 15. Obrigado, senhor presidente. Só para ser claro, senhor presidente, em que realmente houve um equívoco, e a gente aqui não quer, de forma alguma, se omitir dessa questão, alguns podem entender um erro mesmo, houve um erro de avaliação da Secretaria de Cidade com relação aos recursos que eram necessários para bancar o Corpo de Bombeiros dentro deste exercício 2010. Constava-se R$ 415 mil, para manter ele, quando na verdade são 115. E aqui a gente não vai estar imputando culpa de forma alguma à própria assessora que fez, ou de repente o secretário, mas que na verdade a correção ela se faz necessária. Embora até haja, vereador Meca, algumas discussões aqui com relação a essas taxas estarem inseridas no carnê de IPTU. As colocações feitas pelo vereador Meco, o vereador Carijó, dessa cobrança ali, mas nós temos uma discussão muito grande, aí nós entraríamos numa questão extremamente técnica e até jurídica, porque nós temos decisões do STF que diz que não poderia estar aqui, outros já dizem que podem estar aqui. Trata-se de uma taxa de caráter indivisível, então isso é uma questão difícil da gente ficar discutindo aqui. Mas a taxa de lixo, hoje mesmo, numa reunião que nós tivemos com o prefeito, praticamente ficou definida que ela sai do carnê do IPTU para o próximo exercício. E vai haver uma reavaliação nisto. Isso nós conversamos hoje no meio-dia. Peço a palavra. Como se diz, senhor? Não, eu só quero só deixar bem claro, porque até o vereador Edilson foi na tribuna e disse que a diferença será de 70%. Se tiver num carnê de alguém R$100, cairia para R$30. Então, veja bem, se nós analisarmos esse percentual para cada caso, é um caso. Então, vejam bem, não é o 70%. Ele cai, claro que demasiadamente, de uma certa vantagem, mas para comercial é uma coisa, é um percentual, para residencial é outro percentual, industrial, então é diferente os percentuais. Pode até ser, num geral, de 70%, mas não é para cada caso. Então, esse 70%, às vezes, não é aquilo que está sendo falado. Me permite, senhor presidente, permita, Dilson, só para explicar essa questão. O 70% ele é igual, é isonômico, não tem diferença. O que acontece, assim, nós tínhamos valores lá no Código Tributário, em cima de cada valor daquilo que foi aplicado, essa redução. Mas o desconto, ele é uniforme, ele é igual, idêntico. E o que o vereador Edilson quis dizer é o seguinte... Foi respeitado 70% para todos, dentro dos valores que nós tínhamos. Então, lá se nós tínhamos 0,60, aplicou 70. Se nós tínhamos 0,90, aplicou 70. É isso que eu acho que ele quis dizer. É. Também entendi. Obrigado. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada nominal do vereador. Adelir Castilho Maldaner. Sim. Aguinaldo Vujenski de Jesus. Sim. Ângelo Américo Branco Chimim. Sim, sim. Antônio Adir de Lara. Sim. Dirceu Agostinho Bassani. Sim. Edilson Vaz. Sim, sim. Fabrício Duarte Olouca. Sim. João Edival Aramone. Sim. Olga Stoski, sim. Aprovado por 9-0. Aprovado pela unanimidade, 9-0. Eu coloco em adotações a dispensa da segunda votação. Se todos os vereadores tiver concordar, será feita a dispensa da segunda votação. Foi aprovado, então, a dispensa da segunda votação. Passamos para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Como a gente tem feito sempre em todas as sessões, nas discussões que nós acabamos tendo aqui, às vezes a gente acaba se excedendo e cometendo algumas gafas, alguns erros, de repente faltando até com a ética, com algum vereador, então a gente sempre pede desculpas aos vereadores por aquilo que a gente ultrapassou dos limites, mas a gente sabe também que uma vez encerrada as sessões aqui, nós voltamos, na verdade, a ter o convívio normal, trata-se de uma discussão onde nós temos quase que normalmente divergências de ideias, de pensamentos, isso é normal, dentro dos variados âmbitos, dos variados poderes, então a gente acaba realmente, às vezes, cometendo alguns deslizes. Dizer para as pessoas também, aquelas que de repente votaram no Aguinaldo, aquelas pessoas, na verdade, que estão magoadas, de repente, com o Aguinaldo, Mas aquelas pessoas sérias, aquelas pessoas de cabeça aberta, aquelas pessoas que realmente estão pensando no todo. Porque tem algumas que estão pensando só em política, algumas estão pensando, de repente, se manter no cargo, outras estão pensando de assumir um lugar nessa casa aqui. Então, essas pessoas que eu torço para que venham assumir o cargo aqui, quando estiverem aqui, verão, na verdade, que é muito difícil discutir as matérias, mas que essas pessoas também exerçam o papel de transparência e de explicar aquilo que é correto. E que o riso, as palmas, as vaias, realmente não fazem diferença para este vereador. O que faz diferença numa pessoa realmente é assumir a responsabilidade e cumprir com o seu papel aqui nessa casa. Peço a palavra. Concedido, senhor. A gente ouviu, os vereadores até comentaram, o vereador Fabrício até, sobre corredor da fome, baixo IDH. Nós tivemos, acho que algumas pessoas ouviram, até mais pessoas participaram, lá em Guarapuava, o qual o governador do estado, Pessutti, até muitas vezes falaram que o Pessutti só trazia para... Vai trazer só para Vaiporã. Só que eu estava lá em Guarapuava. E eles falaram só em Pitanga. Falaram na Unicentro. Até o vereador, líder do governo, até questionou, quando 40 mil reais mês é depositado em função de permanecer, de segurar a Unicentro em Pitanga. A partir de que passe a ser não campus avançado, mas sim um campus universitário, mais de 400 mil reais, deixarão de sair da prefeitura para a Unicentro. Mais 4 cursos participarão. Regional administrativa, também. O asfalto, do Eiraboi à Terra Fermacon. A desassoreação do Rio Pitanga, do Rio Ernesto. A estadualização da estrada da Barra Bonita. Tanta coisa boa mesmo. E o pessoal te falou nisso. Governo do estado falou, teve lá. Até por sinal, é chato nós dizermos isso. Mas muitas pessoas viram. Quando o governador do estado puxou o prefeito junto para tirar foto. É foto, é só uma foto. Só que ele te puxou mais pessoas que se interessam por Pitanga. Puxou junto também, vamos tirar foto, vocês são de Pitanga, vamos falar sobre Pitanga, vamos mostrar para Pitanga, ou melhor, para o Paraná, para o Brasil, que tanta coisa boa está indo para Pitanga. E o prefeito não quis tirar foto. É chato, viu? Ele estava lá representando o município, ele não estava lá como pessoa. Ele estava lá como prefeito. Ele tinha obrigação de nos respeitar, porque eu também estava lá. Mais professores, mais pessoas estavam lá. E viram o prefeito mais uma vez se retirar, porque não queria tirar foto com pessoas de Pitanga. Exclusividade. Estava lá o Artagão, deputado. Estava lá Alexandre Cury. Mais deputados. Renato Adur. Que foi um dos que mais fez isso no passado, junto com o deputado na época, Pessutti. Estava lá junto, brigando por uma região administrativa, o qual na época não conseguiram. Alexandre Cury tentou alguns tempos atrás, o Requião não quis. Quantas pessoas brigaram, Artagão brigou, Pessutti brigou, Alexandre Cury, e Pessutti aceitou. E o prefeito não quis tirar foto. Eu queria estar lá embaixo tirando foto, mas não pude. E olha, é um marco. Talvez algumas pessoas ainda não avaliaram o que é uma região administrativa. Região administrativa é ótimo. A nossa Pitanga não vai ficar mais corredor da fome. Nossa Pitanga, o IDH, vai ser outro. Com essa região administrativa, pessoal, é fora do comum. Quando nós sentir que realmente isso é, olha... Nós vamos agradecer, Orlando Pessutti. Muito obrigado, obrigado pela presença de todos. As palavras, né? Concedido, senhor. Quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite, a imprensa, e dizer que se nós estamos aqui hoje É porque nós recebemos os votos da população para representá-los. A democracia é isto. Então, quando nós vamos fazer o nosso voto aqui num projeto, nesse momento nós estamos transferindo aquela procuração que nós recebemos da população a nós, representando eles nesse voto. Então, quando o vereador Adir está votando sim ou não num projeto, ele está votando em nome da população. Muito obrigado. Peço a palavra. Como se diz, senhor? É, nós aqui agradecer a presença de cada um aqui e dizer, o vereador eleito pelo povo, não tenho, o vereador não foi eleito pela Vila Planalto, Vila Maristela, Vila Pitanguinha, São Basílio, foi eleito pela população. E quero dizer, e tem mais um interior, que um dos primeiros projetos, o pessoal de São Basílio está aqui, foi esse vereador que fez brigando pelo posto de saúde, e estamos com os projetos bons para aquela comunidade do São Basílio, aqueles calçamentos que estão parados, já estamos averiguando o que nós vamos fazer, a melhoria daquele posto de saúde e até o salão lá do São Basílio. Você pode ter certeza que esse vereador não está olhando só para a comunidade onde ele mora, está onde vem a reclamação. Eu entrei com um projeto junto ao prefeito para ver a melhoria para aquele posto de saúde, que eu, dia de chuva talvez ninguém pense, mas eu passei lá já várias vezes, o sofrimento que aquele povo do São Basílio está passando. Também dizer da região administrativa, tem que parabenizar mesmo. Vocês viram no começo do ano, aquele decalque que cada um levava no carro, quanto tempo a mais, há anos atrás, falam-se muito no Renatador, mas há quanto tempo essa região já poderia ter vindo para Pitanga. Então, parabenizar mesmo o deputado Artagão, junto com o governador Pessutti, essa região administrativa, Pitanga só vai ganhar com isso. Pode ter certeza. Pitanga vai crescer muito no futuro. Muito obrigado, senhor. 3 minutos, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Como se diz, eu também quero pedir desculpas, se a gente se cede às vezes no pronunciamento, às vezes no calor da discussão, a gente às vezes diz alguma coisa que não gostaria até de dizer, mas diz. Então eu quero pedir desculpa para algum vereador se eu agravei alguém. Agradecer a presença da imprensa que aqui está presente, falada e escrita. Agradecer a população que está aqui, em grande maioria do Parque São Basílio, representando, como eu falei já na tribuna, a toda a população, é o pensamento. O Vereski, presidente, obrigado da presença, Leandro, quero dizer que estamos aqui à disposição, sempre defendendo o interesse da população, que ela nos elegeu, para defender a população. E eu sempre notei minhas atuações na Câmara nesse sentido. Defender os interesses da população. Se o IDH é baixo, daí que não justifica aumentar tanto o IPTU e o Código Tributário. Obrigado pela presença de todos. Nada mais havendo, encerro essa sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais.